Olá. Se nós olharmos para o mundo em que vivemos hoje, nós vamos perceber que tem uma composição muito frágil de ordem misturada com desordem, de justiça misturada com injustiça, relações internacionais baseadas em vários tipos de interesse. O mundo que nós conhecemos hoje, ele é diferente do mundo em que pessoas viveram na época da antiguidade, na época de Isaías, por exemplo, o livro que nós estamos estudando. Mas, em relação ao futuro, a gente pode dizer que ele é muito mais diferente ainda. O mundo que virá, o mundo que está por vir nesta terra, é um mundo completamente diferente desse que nós conhecemos, a relação entre as nações, as suas crenças, a forma como a política funciona, a forma como os valores dominam a sociedade, tudo isso vai mudar. Nós vemos que Isaías havia anunciado um juízo contra o Egito, um juízo que incluía ali um colapso total da nação, colapso esse que, apesar do Egito se orgulhar ali dos seus sábios, dos conselheiros, aqueles homens que alegavam ter conhecimentos profundos, na verdade essa era uma fama que os egípcios tinham, que chegava inclusive a outras nações, eles tinham essa reputação. Tinham esse conceito, como as grandes universidades dos nossos dias têm hoje, de terem lá os seus gênios, né? Só que naquele tempo era uma sabedoria totalmente contaminada pelo paganismo. Não que a de hoje não seja, é que a de hoje, na sabedoria de hoje, no conhecimento de hoje, esse paganismo ele está diluído e muito mais disfarçado. Você não vai ver um professor de Harvard numa palestra simplesmente dizendo que os conceitos dele procedem de alguma iluminação que ele teve no culto ao Deus Sol, por exemplo. Você não vai ouvir coisas desse tipo, mas na verdade tem muitas crenças que estão no coração desses homens e nós sabemos disso. O fato é que, apesar dessa alegada sabedoria dos egípcios, dos seus líderes, das suas elites, a invasão dos assírios seria inevitável e ela seria pela mão de Deus. Deus está notificando para que quando isso acontecesse, eles entendessem que isso vinha de Deus, que Deus havia anunciado. E ao mesmo tempo Judá entendesse que uma aliança com o Egito não era algo muito bom de se fazer. Bom, tudo se mostrou inútil em relação aos egípcios, eles evidentemente não, a não ser uma pequena minoria, a gente sempre defende que uma pequena minoria pode até ter considerado a profecia que chegou até eles. O fato é que a nação como um todo não abraçou e, claro, eles sucumbiram ali sob o poder dos assírios. Mas a profecia não termina aí. O que é bem interessante é que a profecia ela tem, como é comum, aqui a gente vê principalmente em Isaías, ela tem uma extensão, ela tem uma projeção. E nessa projeção existem bênçãos. Bênçãos, em que nós podemos perceber uma mudança radical, profunda, no coração dos egípcios. E daí essas bênçãos que estão reservadas para eles e que Isaías anuncia. É algo um tanto surpreendente quando a gente chega a esse ponto da profecia. Você pensa que Deus está apenas ali despejando a sua ira, anunciando tudo que vai acontecer com eles e tudo mais, mas você vê que tem algo diferente. E a partir do versículo 16 do capítulo 19, que é onde nós estamos, a partir do versículo 16, nós começamos a ver a repetição da expressão naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia. Ou seja, é um tempo diferente daquele tempo mencionado até então. E nós podemos ver claramente que esse tempo é o tempo do reinado do Messias sobre a terra. É algo que Isaías já falou lá atrás, é algo que já está pressuposto para quem vem acompanhando a profecia de Isaías. Ele já falou várias coisas sobre o Messias, vai falar mais, mas até aqui já temos bastante informação. E o fato é que esses dias, que na verdade naquele dia é um período, é um momento histórico que está se referindo aqui. É quando então nós podemos ver esse Egito do futuro, um Egito diferente do Egito que você conhece hoje, não porque vai falar algum tipo de ficção científica aqui, porque as pessoas vão usar trajes espaciais, andar em foguetes por aí, em carros voadores, qualquer coisa nesse sentido, mas por causa da questão principal, que é o relacionamento deles com Deus. Isso vai mudar e é isso que o texto nos mostra. Então, a partir do versículo 16, lendo até o final desse capítulo, o que nós temos é o seguinte: naquele dia os egípcios serão como mulheres. Tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, cinco cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. E naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, o que nós temos aqui nesse Egito do futuro é uma mudança, como eu disse, no coração dos egípcios. E o que vai acontecer então? Em primeiro lugar, o que nós temos aqui é o temor ao Deus de Israel. O versículo 16 é uma espécie de dobradiça, como a gente chama. Ele faz uma transição entre os tempos próximos de Isaías e um futuro muito mais distante. Então, nós temos que falar, em primeiro lugar, do temor que eles iriam experimentar naqueles dias e que serviria de prenúncio para o futuro. Eles, como eu disse, teriam oportunidade de associar a profecia de Isaías com a chegada dos assírios e tudo o que ia acontecer. Eles poderiam fazer um quadro geral e analisar e verificar que tudo que Deus havia profetizado estava acontecendo naqueles dias à frente do que Isaías profetizou. Isso seria comprovável, da parte deles. Agora, a associação entre uma coisa e outra, se é que houve, eu acredito que alguns tenham feito, foi em poucos indivíduos, e o texto mostra que foi realmente um prenúncio. Um prenúncio do quê? Um prenúncio de outro temor, porque se eles tremeram, aqui o texto traz uma ideia de que eles tremeriam, até os. Não haveria quem não tremesse, né? Todos tremeriam como mulheres, homens e mulheres tremendo ali de medo, né? Mas esse temor seria, ou melhor, se repetiria no futuro, diante das assolações que estão por vir. A Escritura nos fala, e aqui nós precisamos sempre fazer essa associação correta. Já vimos aqui em outros trechos de Isaías, veremos mais, já lembramos aqui das palavras de Jesus, desses dias de grande tribulação que virão sobre a terra e que precedem a vinda de Jesus, nunca vamos nos esquecer disso. Esses dias eles vêm antes, imediatamente antes da volta de Jesus, dias terríveis, dias nas palavras de Jesus, como nunca houve, na terra. E no fim da grande tribulação, o texto diz que então haverá esse reconhecimento notório por parte dos egípcios. Eles então irão reconhecer que a mão do Senhor, a mão do Deus de Israel, que eles jamais reconheceram naquele tempo, eles vão reconhecer. Embora alguns se esforcem aí para tentar encaixar esse evento em qualquer momento histórico passado ou até do presente, isso nunca aconteceu. Nunca houve uma conversão em massa de egípcios ao Deus de Israel. Isso ainda está por vir. O Egito é colocado aqui como um exemplo do que Deus reservou para o futuro. O futuro, quando haverá essa grande tribulação, não vai ser só o Egito que vai padecer. Muitas vezes a gente pensa que é só Israel que vai padecer nas mãos do Egito, do anticristo, né? De todos os eventos da grande tribulação. Mas o fato é que vai haver um juízo geral contra as nações. E em algum momento haverá pessoas que vão perceber o que está acontecendo, elas vão fazer essa associação com as profecias e vão temer a Deus. Esse temor, ele é essencial, ele é essencial, ele é necessário em termos individuais, é cada pessoa. É claro que isso tem acontecido de maneira muito mais pontual ao longo da história, muito mais individual. Mas lá na frente, embora ela continue sendo individual, vão ser muitos indivíduos, entende? Vai haver uma quantidade de gente reconhecendo através da pregação, reconhecendo através daquilo que foi falado por homens de Deus, do que foi deixado e até das testemunhas que Deus vai promover naquele tempo. A gente não vai entrar muito nesse detalhe agora, mas o fato é que haverá pregadores que Deus vai destacar para isso, para essa função. Mas esse temor é necessário em qualquer momento histórico. Esse reconhecimento que Deus faz as coisas, de que Deus promove. Isso tudo acontece porque Deus está fazendo. Essa visão do mundo, essa visão do que aconteceu, do que acontece hoje e do que vai acontecer. É necessário, em função de tudo isso, perceber Deus é soberano e temê-lo, que é isso que vai acontecer lá na frente e é isso que ocasiona um relacionamento correto com ele. Temor ao Deus de Israel é o primeiro elemento que nós vemos aqui. O segundo que nós vemos aqui é a adoração ao Deus de Israel. Se você olhar para o Egito daqueles dias, você vai ver uma nação idólatra, com seus deuses, com tudo aquilo que a gente já comentou, tudo que já se sabe sobre o Egito e suas feitiçarias, suas superstições, etc. Mas então, o Egito já teve uma cura disso? Não. O que aconteceu é que com a entrada do islamismo no Egito, o Egito se tornou oficialmente uma nação islâmica. E a grande maioria da população é de muçulmanos. Porém, é um país que ele tem uma certa liberdade, dá uma certa liberdade a outras práticas. E mesmo aqueles que se dizem muçulmanos, eles têm uma quantidade de pessoas ali que não são daqueles radicais. Eles estão ali muitas vezes praticando coisas um tanto quanto misturadas. O fato é que essa é a religião oficial e a grande verdade é que eles estão muito longe de abraçar o cristianismo, que dirá identificar o Deus de Israel como o Deus deles, mas isso vai acontecer. O texto nos diz que, inclusive, haverá cinco cidades que vão falar a mesma língua, cinco cidades do Egito que vão falar a mesma língua que se falava em Canaã naquela época, ou seja, o hebraico. É um pouco difícil nós pensarmos que lá no futuro as pessoas vão falar hebraico. É possível? Sim, isso não é uma dificuldade que isso aconteça literalmente, mas eu acredito que o que está sendo colocado aqui é muito, é mais, tem mais força ainda no sentido proverbial, no sentido simbólico, no sentido do que isso quer dizer de fato. Quando nós dizemos que falamos a mesma língua de uma pessoa, isso é comum quando a gente. Quando as ideias coincidem, quando nós temos o mesmo tipo de pensamento, dizemos isso, olha, a gente fala a mesma língua. E me parece que o texto ele nos leva a pensar nessa direção. Os egípcios vão concordar com os israelitas no futuro. Os egípcios vão se alinhar, eles vão se identificar com o povo de Deus, a ponto de que a cidade do Sol, que muitos entendem aqui que se trata de Heliópolis, né, uma cidade do Egito dedicada ao Deus Sol. Imagina uma cidade dedicada ao Deus Sol. Até mesmo ali vai existir símbolo do culto ao Deus verdadeiro. E vai haver, até ali vai se falar essa língua, né, ele está dizendo aqui. E esses cultos eles vão estar presentes em vários lugares. O texto diz que no centro do Egito vai haver culto ao Deus vivo, vai haver adoração a esse Deus de Israel. E nas suas fronteiras, monumentos, mostrando aqui quem é cultuado e quem é adorado é o Deus de Israel. Veja que coisa. Que nunca aconteceu, e certamente, se você disser isso para um egípcio hoje, ele vai dizer que você é maluco, que você não tá bom da sua cabeça, você precisa consultar um psiquiatra, qualquer coisa assim. Ou ele vai xingar você, vai odiar você, enfim. Isso não é motivo de cogitação, não é objeto de cogitação de qualquer egípcio, nem de qualquer pessoa. Imaginar que isso possa acontecer. Mas é o que vai acontecer. E o texto diz que isso vai acontecer porque vai ser uma cura. O texto mostra Deus aqui como um cirurgião. O texto diz que Deus é aquele que fere para depois curar. Essa é a ideia, né? Que eu acredito que a cirurgia expressa muito bem. O cirurgião, a não ser que ele seja. Ele tenha um desvio total, né, da sua vocação, do seu papel de cirurgião, o que ele vai fazer para cortar uma pessoa, ou seja, ferir essa pessoa, é buscar a sua cura. Ele vai remover ali algo que precisa ser removido, ele vai ligar ali um lugar que precisa ser religado, enfim, ele vai promover a cura. É para isso que ele vai ferir. E eu acredito que isso exemplifica, em boa medida, de uma maneira correta, aquilo que o texto nos diz sobre Deus. O que ele fez com os egípcios no passado foi feri-los, mas eles não se curaram, eles não tiveram uma cura ali. Mas no futuro, sim, quando eles forem feridos novamente, aí Deus já está agindo para que um relacionamento disciplinar se inicie. É isso que é a disciplina de Deus. Ela traz um aperto, ela traz algo que vai te levar para perto dele. Ela vai te aproximar dele. Deus promove isso na vida das pessoas. Isso a gente já ouviu muitas histórias, né, de conversões que acontecem em função disso, em função de Deus ter levado a pessoa aos extremos aí de aflição, de reconhecimento da sua incapacidade, da sua falência pessoal e tudo mais. Essa é quase que uma regra. Aliás, em alguma medida, uma conversão é sempre uma constatação da falência pessoal. Ninguém precisa de um salvador se não constata que está absolutamente falido espiritualmente, em miséria total, no sentido no sentido espiritual. O fato é que o relacionamento especial vai começar entre os egípcios e Deus, porque ele vai curá-los, ele vai feri-los para depois curá-los. E então eles vão se identificar com o povo de Deus, eles vão se vincular com o Deus de Israel. O Egito um dia vai deixar de ser contrário ao Deus de Israel, seja por feitiçaria, seja por qualquer religião inventada pelos homens aí, como o islamismo, eles vão ser curados. E é isso que vai acontecer com as nações. As nações serão curadas. E é por isso, né? Porque a adoração a Deus, ela requer uma cura pessoal. São indivíduos, mais uma vez, que estão em vista aqui. Embora tenha um aspecto coletivo e vai ser inédito, vai ser um grande número de pessoas, ainda assim, há um aspecto inegociável que não tem como deixar de ser pessoal. É necessário que a cura no coração de cada um seja feita, cada indivíduo se reconheça como contrário a Deus, como rebelde, como desobediente, como pecador, seja ferido de alguma forma por Deus, seja essa ferida em termos de um grande sofrimento, de uma doença, seja o que for, ou seja, meramente o quebrantamento. O quebrantamento pode vir ou não de situações extremas, mas o quebrantamento sempre será necessário. Os egípcios vão temer o Deus de Israel. Os egípcios vão adorar o Deus de Israel. E, finalmente, nós vemos nesse texto que os egípcios vão desfrutar da paz do Deus de Israel. O texto fala de uma estrada que vai ligar a Assíria ao Egito. Na verdade, já existiam estradas, naquele tempo e ainda hoje, claro. Ligando a Assíria, se você olhar no mapa, você vai perceber que para ir da Assíria para o Egito, do Egito para a Síria, você passa por Israel. A não ser que você vá ali pelo litoral e vá pelo mar, faça uma parte ali pelo mar Mediterrâneo. Se você for por terra, essa é a rota normal. O que acontece é que essa rota nunca foi uma rota pacífica. Seja porque um povo estava dominando ali, seja porque havia várias tribos, seja porque havia conflito do norte com o sul, seja por qualquer motivo desse, nunca houve uma plena uma plena via de paz entre esses países. Mas o texto fala muito mais do que uma estrada. Ele fala de um relacionamento de paz. É isso que significa. Uns indo para a terra dos outros, tranquilamente, sem animosidade, sem a intenção de ferir, de atacar, mas como amigos, para cultuarem juntos, o texto diz. E o texto fala que Israel estará no centro. Claro, Israel está ali no centro geograficamente, mas estará no centro, com Jerusalém sendo o centro de tudo isso, porque o Messias estará ali reinando. E é isso que vai fazer toda a diferença. Você já imaginou Israel sendo mediador, entre outras nações? Pensa nisso hoje. Israel está sempre envolvido em conflitos, né? Pelo menos a gente pode ver isso no nosso momento histórico aqui, e sempre esteve, mas na verdade esse papel de mediador é inédito, né? Podendo mediar, porque na verdade não é porque a nação em si, mas é porque o governante, o grande governante, vai proporcionar isso. O príncipe da paz estará reinando, um tema que nós, inclusive, já abordamos aqui. A paz do Deus de Israel, ela vai ter inimigos reconciliados entre si. Nações que antes viviam trocando farpas e trocando ataques, invadindo uns aos outros, roubando recursos uns dos outros, escravizando uns aos outros, enfim, todo tipo de coisa que você pode imaginar, de hostilidade, isso vai cessar totalmente. Imagina, você vai ter russos e ucranianos juntos. É claro que o povo russo e o povo ucraniano, muitos deles ainda são amigos, existem até laços de parentesco muitas vezes. Mas você vai ter nações reconciliadas, e você vai ter Israel ocupando o centro disso. Interessante, o texto diz que esses povos, egípcios e assírios, vão ser chamados de povo de Deus, meu povo. Algo interessante, meu povo, Assíria, obra das minhas mãos. Como assim? Deus está dando um status aqui, como povo seu. Sim, porque esses povos serão acolhidos e serão considerados como pertencentes ao Deus de Israel, como de fato todos os povos pertencem a Deus, porém eles não têm um relacionamento especial com Deus, mas esse relacionamento vai se estabelecer. O texto ainda distingue Israel aqui como o povo da minha herança, o povo que foi mantido durante todo o tempo como guardião ali das Escrituras, o povo a quem foi revelado, o povo de quem veio o Messias, o povo que vai ser preservado até o fim com a sua identidade plena, como povo de Israel, porque afinal de contas os egípcios do futuro não são mais a raça egípcia do passado e nenhum outro povo, ao contrário de Israel, que é um povo que vem sendo mantido, povo da herança, o povo que será sempre preservado. Mas aqui todos serão povos considerados como povos acolhidos, acolhidos igualmente por Deus. O Egito vai viver em paz com todas as nações vão viver em paz entre elas. E a gente vai poder cantar de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Esse texto faz todo sentido, se aplicado para o tempo correto, para o tempo futuro, o tempo em que Jesus estará no centro, de tudo isso, de todas as relações internacionais. Mas interessante que a igreja já é uma amostra disso. Na verdade, a igreja ela é formada por povos diversos. A igreja não tem uma nacionalidade, a igreja não tem um território, a igreja não tem uma língua, um idioma nacional. Aliás, nós temos sim, temos um idioma, uma nova língua, uma nova palavra que sai da nossa boca, uma palavra mudada, nossa boca é transformada, os nossos pensamentos são transformados. Isso sim, porque somos um novo povo, mas não no sentido de idioma, de falar uma língua específica, porque a igreja é isso, a igreja é essa bendita diversidade que é uma amostra imperfeita daquilo que Deus ainda vai realizar lá no futuro, quando as nações de fato estarão unidas em Cristo. Algo maravilhoso, algo em que vamos ver esses diferentes ex-inimigos de Deus juntos ali. É praticamente uma ironia a gente olhar para esse texto e perceber que Judá, que estava olhando ali para o Egito como uma referência de auxílio, de uma boa aliança, devia pensar, olhando para o futuro, que eles é que serão uma referência para o Egito no futuro. Aliás, eles deveriam ser uma referência desde sempre, porque essa era a vocação original de Israel. Eles deveriam ser uma referência para os outros povos. Claro, eles têm falhado ao longo da história nesse papel, mas um dia, com a ajuda de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, eles exercerão esse papel de serem uma referência, não eles mesmos, mas porque Jesus estará ali para ser essa referência e eles, junto a Jesus, compartilharem esse status, vamos dizer assim. E nós estaremos lá. Isso que deve nos levar a essa adoração hoje. Nós nem éramos povo da aliança, nós nem estamos lá no futuro ainda, nós não vimos Jesus de forma visível, como outros verão ainda, mas fomos tocados e pertencemos a esse povo que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus chamou. E eu acredito que por isso nós devemos aprender a reconhecer a mão de Deus nos eventos. Como um dia os egípcios vão aprender lá na frente, nós podemos e devemos fazer isso hoje já, olhando para as coisas que acontecem, perceber, olha, isso aí é a mão de Deus. Mas temos que ser cautelosos. Precisamos fazer isso sempre à luz das Escrituras. As Escrituras têm que corroborar essas nossas aplicações da realidade. E isso deve nos levar sempre ao temor de Deus, sempre a temê-lo pelo seu poder, pela sua condição de soberano. Devemos aprender com as disciplinas de Deus, as suas feridas, as feridas do grande cirurgião que ele é, que nos curam, as feridas que promovem o nosso crescimento, que promovem a nossa santidade, que nos ajudam e nos fortalecem. Elas curam o nosso coração. Portanto, nós temos que aprender com elas, aprender com as coisas adversas que acontecem na nossa vida. E claro, nós devemos nos apropriar dessa paz de Deus. Nós já temos paz com Deus, mas temos que nos apropriar a cada dia da paz de Deus. É buscarmos essa paz, colocarmos aos pés de Jesus as coisas que nos inquietam e colocar toda e qualquer situação de conflito, de hostilidade, e devemos ser promotores da paz. Devemos ter muito cuidado, muita cautela com aqueles que promovem o contrário, promovem a discórdia, promovem as divisões, promovem o antagonismo, promovem todo tipo de contrariedade, de oposição. Devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos ser promotores da paz. Que Deus nos ajude a sermos assim, aqui, agora, antevendo esse futuro maravilhoso que Deus tem para as nações. O Egito, imagina só, vai estar aos pés de Jesus um dia. Que Deus nos ajude em tudo isso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.